a luz que ilumina todo o meu caminho. É a luz daquele que morreu na cruz sozinho. Foi ele quem me deu a vida, ninguém o ajudou, mas ele não se importou, morreu por mim. A luz